Fica mais um pouco aqui. Olha, eu tenho tanto pra falar. Nosso amor tá perto do fim e a solidão vem me machucar. Toda vez que eu penso em você, me perco, fico fora do ar. E tô aqui pra te convencer que ao meu lado é o seu lugar. E nada vai mudar, eu sei. A vida sem você não dá. A amar como eu te amei, nunca ninguém vai te amar. Fica do meu lado, me faz falta nosso amor. Lembra do passado, nosso mundo tem mais cor. Aqui pra te convencer que ao meu lado é o seu lugar. E nada vai mudar, eu sei. A vida sem você não dá. Mas amar como eu te amei, nunca ninguém vai te amar. Fica do meu lado, me faz falta nosso amor. Gente, tá bonito demais. Nosso amor lembra do passado.